tarde, está a ouvir a playlist. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que está também disponível em formato podcast através de playlist-rca.blogspot.com e pode acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Abrimos a sessão de hoje com Joy Division, a música Atmosphere, e prosseguimos com The Chameleons e The Fall, respectivamente com as músicas Pleasure and Pain e Mountain Energy. Votos de uma excelente tarde de sábado, bem-vindo. Playlist com Miguel Betancourt. blessed on Mr. Partridge. They said to me to get a mortgage, you need an income letter. I thought it was free. Patriotism is the last refuge, but now it's me. And water's flowing down the mountain, but a tree is blocking the water flowing. If you wanna catch us, you need a rod and a line. Sound of fish, water is flowing. Foram os The Fall com a música Mountain Energy, antes deles The Chameleons e Joy Division a abrirem a sessão de hoje da playlist. Entram agora no alinhamento The Sound com a música I Can't Escape Myself e depois And Also The Trees com The Obvious. Shadow marks every stride. can I learn to live with what's trapped inside? I can't escape myself. Figure of poor Shan walking ahead of me in the heat haze. Jacket over his shoulder in the Sunday dockside quiet. Cavernous empty warehouses blowing metal thunder and contorting under the sun. And the bay beaten like a feline coat of steel. He stumbles in the sand on Slater's beach and turns smiling. He's a plain guy, black hair down like a thatch, white teeth glistening, black eyes smiling. Born in the old town, grew up in the streets, know nothing of his past, but I have a vision of him younger, with a desperate face, blade jumping in his hand like a snake knife. Don't know where that comes from. I follow him. Hometown was built wooden and tall, and as the dusk fell, the streets became paths in a forest, light bulbs swinging in the fluted air of Avery Hill. Great cages alive with honey-coloured birds and song like a warbled sadness of a lullaby, walking on a thousand years of eggshells. I take a draught of cold beer from a clouded glass and look around the room. Poor Shan talking with brothers. The men have self-made tattooed grids on their forearms in which there are Sanskrit letters. They tell me all that they know is the obvious, and that if I stay with them, maybe I'll learn it too. Suede-head girls with grey eyes and clear skin. One has a crescent scar on her cheekbone. She looks at me with an air of smiling anticipation, as though she's expecting me to recognize her at any second. Something turns inside me like a tickling thirst. Others are watching me too, same expression, then look away, laughing, shaking heads. It's okay, you'll remember. The Obvious, uma música do grupo And Also The Trees. Daqui a pouco passarão na playlist Leonard Cohen e Lou Reed, mas para já Peter Murphy com a música Kill The Hate. Keep cool and dry round the corner. Muslim, I'll meet you in the show. I'll visit you when you don't look. I'll melt you in the show. Call your name. I'll laugh and talk aloud. See through your movie moves. I'll poke you with a poke. I'll kill the snake. I'll play with a bow. I'll Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist. Aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Let us go now. My one true love, call the gas man, cut the power out, and we can set out for the distant sky. Watch the sun, watch it rising in your eyes. Distant Sky, uma música de Nick Cave and the Bad Seeds, pertence ao álbum Skeleton Tree. Distant Sky aqui com a participação especial da soprano dinamarquesa Else Torp. Se só agora chegou, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist aos sábados, das 19 às 21 horas, aqui na Voz da Terceira. Vão entrar no alinhamento da sessão de hoje, Leonard Cohen, com a música Thanks for the Dance, depois Lou Reed com Perfect Day e finalmente Depeche Mode com a música Cover Me. Votos de uma excelente noite de sábado. Até já. Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Thanks for the dance and the baby you carry. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement. Just a perfect day,

today. The air is so cold here, too cold to see. We have to take cover. Cover me. Fechamos a primeira hora da playlist de hoje com Morphine, a música escolhida é The Saddest Song. Na segunda hora teremos, entre muitos outros, Gilberto Gil e Lenin. Eu sou o Miguel Betancourt, está a ouvir a playlist, votos de um excelente fim de semana. Sail away from

Gilberto Gil a abrir a segunda hora da sessão de hoje com a música A Novidade. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra das 19 às 21 horas. Playlist que pode ouvir em formato podcast através de playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Prosseguimos e entram no alinhamento Lula Queiroga e Paulinho Mosca com a música O Último Pôr do Sol. Depois Lenine, acompanhado da orquestra Martin Fonze, traz-nos a música Miragem do Porto, seguido de Bossa Cuca Nova com Queria. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindo. Você foi embora, eu fiquei sentindo saudades do que não foi, lembrando até do que eu não vivi, pensando em nós dois. No dia em que você foi embora, eu fiquei sentindo saudades do que não foi, lembrando até do que eu não vivi, pensando em nós dois. Pra concha em seu ouvido, trazendo o barulho do mar na areia. No dia em que você foi embora, eu fiquei sozinho, olhando o sol morrer por entre as ruínas de Santa Cruz, lembrando nós dois. No dia em que você foi embora, eu fiquei sozinho, olhando o sol morrer entre as ruínas de Santa Cruz, lembrando nós dois. We Eu sou aquele navio no mar sem rumo e sem dono. Tenho a miragem do porto pra reconfortar meu sono. E flutuar sobre as águas da maré do abandono. E lá no mar eu vi uma maravilha, vi o rosto de uma ilha numa noite de luar. Eita lua, lumiou o meu navio. Quem vai lá no mar bravio não sabe o que vai achar. Sou a ilha deserta onde ninguém quer chegar, lendo a rota das estrelas na imensidão do mar, chorando por um navio, ai, que passou sem lhe avistar. Numa noite de luar, eita lua, lumiou o meu navio. Quem vai lá no mar bravio não sabe o que vai achar. E lá no mar eu vi uma maravilha, vi o rosto de uma ilha numa noite de luar. Sabe o que vai achar? Playlists com Miguel Bettencourt. Thank you. se rolasse amor seria bom. Foram os Bossa Coca Nova, um grupo que junta a Bossa Nova à música eletrónica. A música que ouvimos foi Cria e pertence ao álbum Uma Batida Diferente. Continuamos com Bossa Nova, desta feita com pronúncia, se é que podemos dizer assim, pronúncia portuguesa de Portugal. JP Simões com a música O Vestido Vermelho. Lá vai ele embora com o seu cachecol. Eu sei bem que agora tem outro amor, um tal jogador de futebol. Da casa do lado ouve-se o relato, o clamor do estádio onde ele extravasa. Eu estendo-me em casa, tiro os sapatos, pinto o cabelo, rio-me ao espelho, ponho o vestido vermelho à espera de um golo a nosso favor. Cresce o jogo, avança, correm os heróis para aguentar a dança das frustrações, das multidões, de tudo o que mói. Não digo o contrário, finjo acreditar e estico o salário contra o bilhete. para o camarote, faço jantar, pinto o cabelo, rio-me ao espelho, ponho vestido vermelho à espera de um bolo a nosso favor. Pinto o cabelo, rio-me ao espelho, ponho vestido vermelho à espera de um bolo a meu favor. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Rusty Pipes, uma música do grupo Hills. Absinthe Minded é o grupo que nos traz a próxima música, Picture in a Frame, o nome dela, e depois dos Divine Comedy vamos ouvir Office Politics. Playlists com Miguel Bettencourt. Intern chokes on his gooseberry fool. Consternation in the typing pool. Press the flesh, do the deal. Book your place on the hamster wheel. See the that PowerPoint presentation, worthy of a BAFTA nomination. 0 hours, maximum pressure. You know what they say about business and pleasure. Sir Hillary looks at them all and sighs, closes up the Venetian blinds. He made his fortune on the horses, using the rules of market forces. He's got his eye on a chap named Knox, sell his granny for some high-yield stocks. Always thinks outside the box, always wears hilarious socks. Entramos na reta final da sessão de hoje da playlist com TV on the Radio e Daughter Dog, respectivamente com as músicas Love Stained e Worst Trip. Funny now it's all out. See what only nakedness could hide. Something's got your tongue tied, like you're barely handling the ride. Cinnamon or stone. They've been there the whole time, following from grip to crawl, to walk, to run too slow. Living life for it, simulating bloodbaths in bed, all red, we're wed and unembarrassed today. Affair with no brutalized romance, no criticize, slow dance. Your head's your head, but still we're not afraid to share this with careful awareness. the middle of the night, when fear comes calling, saying it all dies, often scared alone. I look into your eyes, and I feel your call. Anything that catches me so strong when I fall. Another shiny morning, and a breast kiss got you by the lungs. Wanna see some morning, but it seems that sad songs never done. Drop cold feet to floor, and suddenly the hope thing weighs a ton. Same body that you dance in, bring it back to me, lick and roll and raise. We're fed, we're wed, and unembarrassed to share this affair with no brutalized romance or criticized slow dance. My head's my head, but still we're not afraid to say for ourselves what a pair is. In the middle of the light, just wanna be your darling, running by your side. Let me play along. Look into your eyes, see the love we're born in. Hear your heart so sweetly, we just wanna sing this song. Everything's alright, just let me be your darling, running by your side. Nevermore alone. Look into your eyes and see the love we're born in. Hear your heart so sweet, we just wanna sing this song. Aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Time to pay rent when you're home. Chegamos ao fim da sessão de hoje da playlist. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist aos sábados das 19 às 21 horas. Recordo que pode ouvir a playlist em formato podcast através de playlist-rca.blogspot.com. Vamos terminar a sessão então com o grupo Spoon, a música My Mathematical Mind. Da minha parte, despeço-me com votos de um excelente fim de semana. Continuo na companhia do Rádio Clube de Angra. Um abraço.